6258, solos 24, libera direita, táxi na minha escuta, Alfa Juliette, portão 11. Escuta, Alfa Juliette, portão 11, Oceané, 625. Clear to land, runway 10, wind 160 degrees 09 north. Clear to land, runway 10, Webjet 5809. Cubão chama a torre 118-6200. 86, amor. Bom. Torre 3152. Está 3152, continua a aproximação e informarei pista livre. Guarda, pista livre, 52. F809 on the count of 27, taxi on this frequency, Alpha Kilo Apron 3. Minutes this frequency, Alpha Kilo Apron 3, 5809. A 3152, pouso autorizado, pistão na 0, vento no 60 graus, 089. Livre, pouso e baixo travar 3152. Seguinte. 3152, Solos 31, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 06. Libera direita, Alfa Juliette, na 06, na sua escuta, tá 3152. Noite 05, pode manter presente pro até o localizador, a fim de dar informações? Manter pro. 1805, chama a torre agora, são 18612. 18612, vou 1805, grato. Salvador, boa noite, Gol 1805, próximo externo, aproximação RDS e pista, com a zona. Gol 1805, chama quando visual com a pista. Já estamos avistando. Gente, Gol 1805, pouso autorizado, pistão na zero, vento no 60 grau, 079. Livre de pouso, pistão na zero, Gol 1805, grato. Boa noite, um voo 1606, passando 190 para 150, ciente da Charlie. No 1606, uma boa, desce para 2000, ajuste no 019. 2000 com 1019, 1606. Maduro, boa noite, eu vou no 643, tem essa informação, Charlie. Vou no 643, na via chegada Bonfim para 2000, ajuste no 09. Copiou o controle? Negativo. Desce para 2000 na via Bonf, 1019. 2000, via Bonf, 1019, economia para 3. E Alfa Juliette vai dar um 01, vai virar, vai livrar a esquerda, à direita. 205, boa. Eu vou olhar o 606. Prossiga no 606. Atenção, desvio à esquerda para o 0280. Gente, autorizado os desvios no 606. Reporte no fim dos mesmos para um vetor para final ou fixo final da cabeceira 10. Salvador, boa noite, meu 9086. 9086, boa noite para 3000 pés, 2019. 3000, 9089, 9086. na 606, autorizadora? Pós desvios Roduna, reporte estabilizado nele. Pós desvios Duna, reporte estabilizado. Bom, na 606. Controle o voo no 643. Você, 43. Só solicito pegar desvio à direita aí para evitar uma formação para 227. Autorizado os desvios após o bom fim. Após desvio, o bom fim, voo no 643. É, o controle voo no 643, pode ser desvio para ter piloto? Autorizado. Controle Salvador, boa noite, azul 4062, desce ano 50. Desce para 4000 pés, ajuste no 019. 4000 com 1019, o azul 4062, obrigado.